Olá, bem-vindo ao Meditando. Eu sou a Juliana Tamietti e esta é uma meditação simples para te ajudar a dormir rápido. Vamos te ajudar a dormir porque você merece. Antes de começar, encontre um lugar confortável para meditar, de preferência sua cama, ou um tapetinho de yoga, uma cadeira confortável. Quando você estiver pronto, se posicione e vamos começar. Sente-se ou deite-se confortavelmente. Descanse na posição em que você se encontra. Observe essa posição. Agora, alongue a sua coluna. Abra os seus ombros. Abra seu abdômen, relaxe o seu corpo, deixe as suas pernas se separarem, cada pé em uma extremidade. Relaxe seus joelhos, relaxe seus quadris. Relaxe a área ao redor do seu coração. Aquiete a sua garganta. Relaxe e respire. Apenas respire. Observe o ritmo da sua respiração agora. Sem julgamentos, tente não se forçar a respirar de uma forma específica. Aceite a sua respiração como ela é. Aceite a vida como ela é. Às vezes, a vida é longe de ser perfeita, mas o momento que temos agora é o momento que temos agora. E agora você escolhe dormir. Escolhe cair em um sono calmo, profundo, restaurador, reconfortante e tranquilo. Relaxe. Se aceite agora. Aceite o seu estado de saúde agora. Aceite você neste momento, hoje, no presente. Se aceite e deixe ir. Se aceite e relaxe. Escute o tom da minha voz enquanto a minha voz desacelera lentamente e se torna mais calma e relaxante. Enquanto a minha voz desacelera, permita que o seu corpo desacelere. Em alguns momentos, nós vamos ficar em silêncio. Sinta essas pausas. Aproveite essas pausas, esse silêncio e relaxe. Deixe estar. Deixe estar. Você está bem. Eu sinto muito se a sua saúde não está perfeita, se você está tendo problemas nos relacionamentos, se você está sentindo algum nível de ansiedade. Sinto muito. Eu quero que você durma. Eu quero que você durma. Eu quero que você relaxe. Se permita relaxar. Se permita desacelerar com a vida que você tem. Com o que quer que esteja acontecendo na sua vida ou ao seu redor. Se dê esse tempo e se permita adormecer um sono profundo. Um sono profundo e restaurador. Se permita, se deixe, escolha dormir. Torne-se consciente do seu eu interior e do seu ambiente interior. Observe seu ambiente interior. Como você se sente? Quem você é neste momento? Perceba o seu ambiente interior sem julgamentos. É quem você é aqui e agora. Você escolheu sentir certos sentimentos sobre os acontecimentos de hoje com você e ao seu redor. Podem ter acontecido coisas que te trouxeram sentimentos de ansiedade, de agitação, ou de alegria, ou de tristeza. Está tudo bem. Agora, neste momento, você vai dormir. O que aconteceu, aconteceu. O que aconteceu está no passado. O que aconteceu, deixe ser. Apenas deixe estar. Eu sei que não é fácil e que pode não ser simples. Eu só quero que você durma agora. Durma agora. Diga adeus ao passado e aceite o presente. Permita e aceite a experiência, a presença, o ser que você é e está agora. Permita e aceite. Permita e aceite. Está tudo bem. Estar consciente é sobre escolher ser você. Você é o seu eu autêntico no silêncio. Isso é quem você é. Vamos abraçar o silêncio por algumas respirações. Então, foque na sua respiração, no inspirar e expirar, repetidamente. Note a repetição da respiração, inspirando e expirando pelo nariz. Está tudo bem. Inspirando e expirando pelo nariz. Escapando do dia ao focar no seu eu, respirando. Respirando no aqui e agora. Inspire agora. Vamos dar algumas respirações agora e sentar no silêncio enquanto respiramos. Se você encontrar distrações externas, simplesmente deixe que elas vão embora. E volte gentilmente, sem julgamentos, ao momento presente. Pense e foque no ato de respirar. Ao fazer isso, você não foca nas distrações. Deixe as distrações irem embora e volte-se para você mesmo. Para o seu silêncio, para o seu eu autêntico. Torne-se para dentro e deixe o externo para trás. O externo é feito de problemas, relacionamentos, coisas que estão além de você. Você escolhe se é afetado pelo ambiente externo. Não é fácil, mas é possível. Torne-se para o seu coração, para a sua essência. Torne-se para quem você é. Foque no seu eu agora. Foque a sua atenção na sua respiração agora, em silêncio. Apenas respire, sem expectativas, julgamentos e sem tentar respirar de alguma forma específica. Apenas aceite como ela é e durma. Adormeça, suavemente caia no sono. Mova o seu foco agora para o seu corpo, como as ondas se movem no oceano. Gentilmente mova sua atenção para o seu corpo e permita que o seu corpo relaxe. Relaxe. Permita que o seu corpo relaxe. Permita que o seu corpo se derreta em direção ao chão, assim como a minha voz ao dizer relaxe. Relaxe. Respire agora. Respire agora. Deixe o seu corpo ir. Deixe sua mente ir. Deixe o dia ir. Solte o dia. O dia está no passado. Eu estou feliz por todas as coisas positivas do seu dia. E sinto muito pelas coisas negativas. Mas você vai escolher como se sentir neste momento. Você escolhe. Você senta com esses sentimentos e escolhe ser como você se sente e o que você sente, permitindo que esses sentimentos que você escolheu sejam você. Você os escolhe. Respire. Perceba sua respiração e seu corpo. Deixe o seu corpo ir, relaxando. Note seus 10 dedos dos pés e deixe eles irem, relaxarem, deixe eles irem. Braços e pernas, deixe eles irem, deixe que eles se vão, relaxando. Deixe o seu peito, sua barriga, solte, sinta a sensação de soltar e deixe ir. Desacelere o seu corpo e esteja aqui no silêncio. No presente, e aceite quem você é neste momento. Aceite a meditação que você está tendo agora. Aprecie essa meditação e apenas respire. Apenas respire. Respire. Relaxe e deixe ir. Durma, relaxe, solte e deixe ir. Abra o seu eu interior. Olhe para o seu eu interior. Sinta o silêncio. Esteja em silêncio. Experiencie o silêncio. Deixe ir. Caia no sono. Deixe ir. Caia no sono. Imagine sua respiração como as ondas do mar, do topo da sua cabeça até os seus dedos dos pés. Ondas do mar. Inspirando, as ondas vêm. Expirando, as ondas voltam ao oceano. As ondas cobrem todo o seu corpo, você está bem. Durma agora, enquanto as ondas seguem o fluxo pelo seu corpo. Dedos, pés, topo da cabeça e de volta ao pé. Dedos, pés, topo da cabeça e de volta ao pé. Desacelere, deixe ir, relaxe. Desacelere, deixe ir, relaxe. Aceite como você está agora. Você se sentiu diferente a cada momento do dia e está tudo bem. Aceite como você está agora e respire. Deixe o seu corpo ir e respirar. Respire. Inspire pelo nariz e expire pelo nariz. Agora, nesse estágio de meditação, deixe ir a necessidade de estar presente e consciente. Se abra para o silêncio como ele é. Sem expectativas. Deixe ir qualquer necessidade de estar consciente. Apenas se abra para o espaço, para o universo, para o que é, para a existência como ela é. Para o universo como ele é, se entregue para o universo. Deixe ir a necessidade e vontade de estar consciente. Apenas se entregue. Só seja. Seja. Esteja. Experiencie, sem querer, sem desejar, apenas seja e esteja, apenas seja, esteja no presente, esteja no aqui e agora, você está bem. Está tudo bem. Você está bem. Caia no sono. Adormeça agora. É hora de dormir agora. Eu te dou permissão para dormir. Você pode dormir agora. Respire. Respire ondas de ar. Relaxe. Deixe ir. Se entregue para o silêncio. Nada fica do mesmo jeito. Tudo muda. Não há tempo perfeito. não há jeito perfeito. Só existe o agora. Esteja no agora. É tudo o que você tem. Deixe ir. Esteja ciente da ausência do ser. Esteja ciente da ausência do sentir. Da ausência de se apegar. Esteja ciente, silenciosamente e tranquilamente ciente. Durma agora. Relaxe o seu corpo e durma agora. Sono flutuante, voando gentilmente, balançando, confortável, aconchegante, morninho. Atenção e foco na respiração, o presente da vida. Foque na respiração, no milagre da sua respiração. Durma. Pode dormir. Caia no sono. Descanse, restaure-se, recupere-se, cure-se, relaxe, relaxe, apenas relaxe, silenciosamente. Tranquilamente, quietamente, apenas relaxe, apenas relaxe. Dormindo, dormindo. Tranquilamente, quietamente, apenas relaxe, apenas relaxe. Durma agora, dormindo, relaxe. Apenas relaxe. Durma agora. Relaxe o seu corpo e durma agora. Sono flutuante, voando. Gentilmente, balançando, confortável, aconchegante, morninho. Atenção. Foco na respiração, o presente da vida. Foque na respiração, no milagre da sua respiração.